Panorama Agrícola para 28 de setembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de quarta-feira de lua nova, 28 de setembro. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não há regra sem exceção. Na dica de hoje, tire o cheiro da água sanitária das suas mãos. Em entrevista à Educação Ambiental, o trabalho da EPAGRE no Alto Vale do Itajaí. E São Joaquim realiza dia de campo sobre resíduos de pomares. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para tirar o cheiro de alho, de cebola ou o cheiro de água sanitária das mãos, esfregue as suas mãos com açúcar e, em seguida, lave em água corrente. É hora das notícias. A EPAGRE realiza no dia 6 de outubro, em São Joaquim, na Estação Experimental, o evento Dia de Campo sobre processamento e compostagem de resíduos de pomares. As inscrições são 80 vagas, podem ser feitas até sexta-feira, dia 30, pelo e-mail geraldooliveira@epagre.sc.gov.br. Esse evento Dia de Campo é do Projeto de Fruticultura de Santa Catarina, Gerência Regional da EPAGRE de São Joaquim e Programa Santa Catarina Rural. O evento, dia 6 de outubro, vai falar sobre fundamentos e importância da compostagem de resíduos agrícolas e urbanos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola acompanhou o lançamento do Programa Estadual de Educação Ambiental. Foi durante o primeiro encontro estadual de educação ambiental, na semana passada em Florianópolis. O trabalho da EPAGRE em educação ambiental é destacado por Bernadette Panseri. Então, a EPAGRE ela está completamente engajada na implementação do programa estadual. Tanto é que nós temos dentro da EPAGRE uma proposta, uma ação específica de educação ambiental e ela vem acontecendo. Então, os eixos temáticos, como capacitação, proteção dos mananciais de água, recuperação ambiental, ações interinstitucionais, a EPAGRE já vem desenvolvendo isso. E é claro que um evento como esse vai fortalecer o quê? As inter-relações entre as instituições que estão aqui presentes. Então, a EPAGRE vai estar dialogando com as escolas, com as universidades, com as ONGs, e com isso vamos construindo nossos compromissos mais fortes do que a gente vem desenvolvendo até agora. Porque a EPAGRE só conseguiu evoluir no trabalho de educação ambiental à medida que nós efetivamente nos abrimos a parcerias. E uma delas forte foi com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a Polícia Ambiental e com a Fátima e com a SDS. Agora nós precisamos ampliar mais isso. Essa Bernadette Panseri que coordena na EPAGRE ações de educação ambiental. O Panorama Agrícola ouviu também o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Reisman, sobre o trabalho das extensionistas em educação ambiental. As extensionistas rurais têm sido desenvolvendo um papel importantíssimo e decisivo, porque são elas que levam a mensagem lá próximo à mulher do agricultor, ao filho do agricultor, ao filho do pescador, e é lá na propriedade que se faz essa diferença. Por isso que nós ousamos reafirmar e afirmar de que A educação ambiental no rural é muito mais forte que em muitos outros setores da sociedade, o que nos dá, ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior ainda na sustentabilidade desse processo. Eu acho que não é mais possível produzir sem preservar. É fundamental a importância de nós fazermos toda essa sustentabilidade ambiental para daí se produzir. E produzir bem é o que Santa Catarina faz com muito sucesso. Como destacou Luiz Ademir Resman da IPAGRE, o trabalho das extensionistas é fundamental. Nós ouvimos a extensionista Leonir Claudino Lansnaster, pedagoga com mestrado em educação ambiental. Leonir trabalha na Regional de Rio do Sul e fala sobre as ações de arte e educação e de tratamento de água e esgoto na área rural, que já beneficiaram mais de 100 pessoas. Ações que buscam mudar a atitude do ser humano. É o trabalho assim, de sensibilizar através da arte e de aliar a teoria à prática, né, principalmente na questão da água e do esgoto, para que as pessoas compreendam o porquê de estar fazendo aquilo e a importância da ação, tanto para a vida delas como para a questão do ambiente, do equilíbrio do ambiente em que eles estão vivendo. Essas experiências, elas já estão dando resultados bem positivos? Eu considero assim que nós temos na região bons resultados nessa questão. Na questão de água, tem vários grupos que fizeram um tratamento coletivo de água na área rural. Então avançou a questão da qualidade da água e a questão da coletividade e da organização dessas famílias, né, para essas questões. E com o escolar, a gente vê assim, bastante a mudança de postura em relação às questões ambientais, no meio escolar, com professores, alunos, e com as famílias também tem assim, uma diferença bastante grande. Dá para fazer alguma relação de todo esse trabalho com a última enchente? Por exemplo, a última enchente teria prejuízos maiores se não tivesse havido todo esse trabalho de água, esgoto, de arte e educação? Ou não? Na verdade, assim, tem a questão do trabalho com mata ciliar que é feito, que eu acho que contribui bastante. A questão dos resíduos sólidos, né, do destino correto, que o lixo que deixou de ir para o rio ou deixou de ir para as barrancas, ele não contribuiu para agravar ainda mais essa questão, né? E acho assim, que a mudança de postura das pessoas, ela é mais lenta. Então, assim, já tem contribuído nesse sentido, mas há um processo mais lento de você conseguir que a pessoa ela abra a mão de algumas coisas do conforto dela em benefício da questão ambiental. Mas penso que a questão da mudança de atitude ela é fundamental para que se reverta algumas situações. Leonir Lansnaster dá mais detalhes das ações de arte e educação e de tratamento de água e esgoto. A gente chama de arte e educação, que é trabalhada a questão da sensibilização através de teatro, da confecção de fantoches. Um trabalho que a gente iniciou agora é um trabalho com cores da terra, que é feito a tinta a partir da terra. Então é utilizado para pintar painéis, para pintar vasos. Ela pode vir a ser uma alternativa no lugar do uso do guache nas escolas. E a questão também de estar olhando o solo com um olhar diferente, de ter mais cuidado com essa terra, com esse solo. Na verdade, o trabalho ele tem ação municipal e tem. Nós temos 4 municípios hoje que têm a ação. E tem também a capacitação das técnicas da área social. É Braço Trombudo, que tem feito um trabalho com papel reciclado, usando a terra como o tingimento natural. Daí foi feito o Vitimarsu, um trabalho com professores, dentro da técnica da cor da terra. José Boatê, que é a terra indígena, foi feito um trabalho com os indígenas. E nós tivemos a capacitação técnica no Centro de Treinamento de Agronômica, onde nós pintamos uma das escolinhas ali do CETRAG com cores da terra. O trabalho de água e esgoto ele é feito em todos os municípios, praticamente todos os municípios. Do Alto Vale? Do Alto Vale do Itajaí. O que é ensinado, o que é desenvolvido? Assim, se trabalha a questão da importância de preservar a quantidade e a qualidade da água, não só ter uma questão da proteger, mas também se preocupar com a quantidade e com a qualidade. E é trabalhada as técnicas que se tem disponível, as técnicas artesanais, né, para fazer o processo de proteção dessas nascentes na área rural. Então, tem sistemas como a proteção de fonte modelo Caxambu, tem um sistema de tratamento com zona de raízes, tem o filtro lento, que é uma outra alternativa que a gente está introduzindo agora, e junto se trabalha também a questão da importância da mata ciliar como um dos componentes também para a preservação da quantidade e da qualidade da água. Falou aqui no Panorama Agrícola extensionista Leonir Lansnaster, da Regional de Rio do Sul, sobre ações de educação ambiental que na IPAGRE são desenvolvidas pelos programas Capital Social e Humano, Gestão Social do Ambiente e Atividades Não Agrícolas e de Autoabastecimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.